que um dia se desfaz, foi caindo sem se notar. Nada de tão improvável, sem ter a quem culpar. Nada que não perdoável, sempre há um lugar. Nada que outro não fez, já o farei sem querer mal. Que logo não vai refrescer, superado o luto atrás. Toda perda sempre traz uma espera por voltar, e a distância vai ajudar em momentos em que sobra em toda a história e que se sonha, mesmo sem ter o que somos, se constrói do que se viveu.